Kleber. Ah, consagração do Pará. O som da galera. O som da galera. Eu penso em nós dois. Só você me faz feliz. Sonhos e planos tenho com você. A nossa espera acabou. A evolução chegou. Mesmo não mudou nada, DJ, tu continua apaixonado por meu bem.

Kleber. A consagração do Pará. De novo, vai. Sai da frente, que lá vem pancada. Putaria no quarteto no ritmo do lodo. Aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. Esse amigo tá fingindo, pra mulher mexe o bumbum. Esse é o bonde dos moleque, muito louco de balinha. Não conhece o quarteto que nunca perde a linha. Chama geral do bonde, vai rolar a putaria. Putaria, putaria, putaria, puta. Putaria, putaria, putaria, puta. Joguinho traz a mulher e vai rolar um dia. Piscina só na seca. DJ Kleber, a consagração do Pará. Aceita, meu amor. Adorei. Eu tô muito só. Só na qualidade. Esse DJ que manda ver. DJ Kleber. Ah, consagração do Pará. O som da galera. O som da galera. Kleber. A consagração do Pará. Ixi Maria. Olá, chefão. DJ Harrison, o show boy da galera. Abra esse negócio direto no estúdio. Começa a feira. Consagrado e considerado da galera. CJ Val Ninja, el DJ que toca las mejores para ti. Mensagens DJ Val Ninja. Chegou, sou do povo, como essa posição. Poderoso vai tocar tudo que existe em qualidade de som. Todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Todo mundo